primeiros sons desta emissão de hoje com Sérgio Rossi. O tema Fui Eu, uma grande balada no início desta sua edição do Alcântalo, edição 132 no seu rádio, como sempre acontece semanalmente aqui na sua rádio. Fica a saber que nesta semana a nossa Lua, e como sempre olhamos para ela semanalmente, dizemos então que nesta semana a nossa Lua encontra-se na fase Lua Cheia. Pensamento para esta edição: nenhum pássaro voa alto demais se voa com as próprias asas. Que hora é? Bienvenida la mañana. Tan sola yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un día sin ti es una eternidad. Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti. Yeah.

veio um para-choque, um coração, o nome dela. Eu sei, vou correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração, nome dela, o nome dela, o nome dela. E se ainda não entrou em contacto connosco, saiba que o pode fazer através do Facebook. Se ainda não colocou gosto na nossa página, está a tempo de o fazer, basta que escreva ao Canto da Lua, programa de rádio, estamos por lá. Também o nosso site tem alcantodalua.pt. Agora recordamos Peter Cetera, I Wanna Take Forever Tonight, e logo depois também a nossa habitual agenda. Feel your breath on my shoulder, and I know we couldn't get any closer. I don't wanna act tough, I just wanna fall in love as we move. Oh, estão a chegar as nossas habituais sugestões. Agenda semanal. Hoje começamos por dizer-lhe que em Paredes de Coura acontece o Festival Paredes de Coura. A 20 de agosto pode ver Public Service Broadcasting, também Cage the Elephant e Capicua. É na Praia Fluvial do Tabuão. Já na Póvoa de Varzim pode assistir ao concerto de Anselmo Ralph a 23 de agosto às 22h30 na Praça de Touros da Póvoa. Já na Guarda também Anselmo Ralph vai por lá passar a 22 de agosto. E em Coimbra pode ver Gonçalo Marques Quarteto a 29 de agosto às 22h30, nas escadas do Quebra-Costas. Em Tomar, pode ver os Dayans, a 29 de agosto, é uma sexta-feira. Já em Corroios, no Seixal, pode ver Jorge Palma, a 28 de agosto. No Alentejo, no Crato, Alô Black, também Gisela João e Arda Blasi, é a 27 de agosto. Em Estremoz, pode ver então essa exposição, que continua patente ao público até 24 de agosto. É uma mostra que faz uma ligação entre duas artes, a poesia e a barrística. Em Grândola, veja Rita Guerra no dia 23 de agosto às 22h30, é no Casino de Troia. A entrada custa 13€. Em Mértola, pode ver Linda Martini a 29 de agosto na mina de São Domingos. Digo-lhe ainda que em Tavira pode ver a Naifa e também Dead Combo a 21 de agosto, é no Parque do Palácio da Galeria. E finalmente, aí está ele, Anselmo Ralph, mais uma vez, vai atuar no Funchal a 20 de agosto. São estas as sugestões que lhe trazemos nesta semana. Agenda semanal. E de regresso à música, ela está, Pedro Quima com Refúgio. Depois vamos ouvir Tony Carreira com o tema Não Queiras Voltar Para Mim. Continuação de uma boa noite. Obrigado por estar ligado ao Canto da Lua, aqui na sua rádio. Por mais que quisesse ser uma eterna canção, um perfeito poema, um sopro no teu ouvido, um suspiro sem dono, solto à tua espera. Sei que no dia em que te encontrar serei apenas outra vez aquele que um dia não acordou, aquele que se deixou ficar sem ponta por onde arder. De uma chama vazia faço fogo para sempre, sem prova do teu calor, sem poder respirar-te a todo momento. Sei que no dia em que te encontrar serei apenas outra vez aquele que um dia não acordou e agora quer voltar. Só mais uma, só mais uma. Só mais uma vez. Só mais uma. Só mais uma. Dá-me a noite. Só mais uma. Por mais que quisesse ser um minuto da noite, um segundo do dia, um lábio no teu sorriso, criador do teu reino, preso na tua ilha. Sei que no dia em que te encontrar serei apenas outra vez aquele que um dia não acordou e agora quer voltar. Só mais uma. Só mais uma. Dá-me a noite. Só mais uma. Só mais uma, só mais uma. Dá-me a noite, só mais uma vez. Se um dia foste aroma de sereia,

Estamos a terminar a edição 132 do Ao Canto da Lua. No seu rádio, como sempre, aqui estamos todas as semanas, neste dia e neste horário, e é sempre um prazer para mim poder fazer-lhe companhia. Meu nome é João Ferreira, já sabe, volto de hoje a 8 dias aqui ao sítio do costume para lhe trazer canções que fazem bater certamente o seu coração. Para o final fica Rita Guerra, Perdida da Noite. Tenha uma ótima noite e até para a semana. Um dia que acaba numa noite antes de ir dormir. Que tal espreitar a lua? Mais um dia que acaba. Brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas. Nós estamos lá. Nós estamos lá. Lua, lua. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Ao canto da lua.